do 4299, chame Centro Recife na 288, alterna na 3325. 288-3325, fazer o 4299. Está pronto para o táxi, o 3163, 135 a bordo, 4 horas, Campinas. 050, reporte no localizador. 288. 3163. OTAN 3304, táxi com 140 a bordo, 3 horas e 57, confirme. Autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Juliette Alfa 186, OTAN 3304. Ground, American 980. American Link 980, go ahead. Clearance through CP, we have information November, gate 11. Roger, send by C clear. Drew, can you confirm your estimated output time? Okay, 1140 should have your plan available to us right now, but unfortunately we don't. Could you please tell us where you presented your plan and which airport information service room? Say again for American 980. Which airport information service room did you send your plan, sir? Was it to Salvador or you sent it to the United States? É 02 SN identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o nível 050, o ajuste é na 03. Mari 050, TAM 3600. In 2 minutes you're going to get your clearance, confirm just the flight level you're requesting. Solo Salvador, bom dia, web 5826 livrou. 5826 Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama para Juliette. Ok, 980-36, you're is incorrect. Would you prefer 37 or 35? 350, my county. Ok, 35 will be coordinated in mind. Casador, gol no 888. Gol no 888, completo final, chame a torre no 986. 386. Salvador, gol no 888, bom dia. Bom dia, o 988 continua a aproximação, aguarda autorização. 888. 4069, tem livre decolagem, pistão 0050 graus 79. Livre decolagem, pistão 0 azul 4069. Solo Salvador, trip 5221, paga puxa, acionamento. 5221, ciente, aguarde. Aguardando 5221. American Line 980, are you ready to copy? Web 5826, está próximo a Juliette. Ingresso Juliette, Portão 9. Portão 9, 5826. Claro, Trip 5221 está pronto para o táxi, para o push. Ciente, Trip, só vai aguardar apenas a passagem do Web à retaguarda para iniciar na remoto no 3. Oceania 6225, chame Centro Recife 1288, alterna 1-3325. 3825, grato, Controle Salvador, de Gol 1982, gente da informação, November. Gol 1982, aciona identificação, autorizado chegada Mari, vê se mantém o nível 060, o ajuste 1-0 no 3. Mari, 060, 1982. Salvador, boa tarde, Azul 4069, decolou na Dael, cruza 2000 pés, 1900. Azul 4069, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 320. Sente para 320, 4069 da Azul. No 888, passa 800 embaixo da casa. Forte visual, no 888, 050 graus, 612. Confirma o vento? 2545, alterna 2085, bom dia. 1210, gol no 888. O trip pode iniciar remoto no 3. Certo, atualizado, iniciando, 5221. B02, desça via para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. TAM 3602, informa chuva leve sobre o campo. Gente, 2014, TAM 3602. Afirmo. Sim. Faz o gol. Obrigado. Esse é para 050, ajuste 1-0-4. 050 com 1-0-4. Solo Salvador, Ocean M3, 1-1. 3-1-1, prossiga. Autorização, por gentileza, nível de voo 340, Guarulhos. E te aguarde, minha 3-1-1. Aguardo. No 888 da Gol, no solo aos 29, direito, no 219. 219, Gol 1-8-8-8. Solo Salvador, trip 5221, no Pago Táxi, está com 62 a bordo, 4 de autonomia, alternando Salvador. Pensando 63, pronto, no ponto de espera da 90. Vai até 4861, decolagem autorizada, 050 graus, 612. 3163, após o Abaeté, ali mantém. Após o Abaeté, ali mantém, 3163. 888, prossiga via alfa, reporte Romeu Juliette. Confirme. Prossiga via alfa, reporte antes da Juliette. Via alfa, antes da Juliette, gol 1888. American Line 980, are you ready to copy? Come, I'm ready to copy. American 980, clear to receive flight level 350 via upper whisk 58. Puka departure, Aracaju transition. After departure, left turn. Call code 5404. Salvador Departure Control, 119.35. Correct, clear to push and start up, report ready for taxi. É 4861-931-1935, boa viagem. Obrigado, senhor. Bom dia, 4861. Bom dia, BSE 4861. BSE 4861, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Suba e mantenha 3 mil pés, correção 4 mil pés ou ajuste o no 0 no 4. Fica tudo para 4 mil, vai até 4.8. Ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, gol 1888. Ou chame a 3-1-1, pronto para a cópia. Prossiga. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via para o Whisky 50. Subida da El, transição Leda após o fixo Bidev. Curva direita após a decolagem. 5177 é o código, 1935 é o controle. Tá, 1-0. Mantenha 3604. O ajuste na 0 no 4. 3014. Leda Bidev 1935 controle. O transponder, por gentileza. 5177-5177. E o nível de voo é o 360. A frequência do controle 119.35. Afirmativo, então apenas corrigindo 5177 no transponder, nível de voo 360 e 1935 ao controle, o Xené 6311. 6311, correto, chama pra puxa sanar. Chamarão. Nós 82, após desvios, reassume a navegação na praia de Duna, reporte reassumindo a navegação, 1982. Portará reassumindo a praia de Duna, 1982. Três decolagem autorizado, 050 graus, 79. Autorizada a decolagem, porta 3163. Alô, Salvador, já viu a passagem de Jacapapá? Jacapapá, frente da Malvenda, no parque da Amistad, 3 a bordo. Tá bom, né? Minutinho, cópia. Thank you. Tupapá copia? Escuta, direto Tupapá. Valença aprovado, nível de voo 040, vai prosseguir direto, a subida gole após gole direto, curva direita após a decolagem, 0142 é o código, 1935 é o controle. Autorizado 040, você com gole, a porta do setor, curva direita, na decolagem 197, aciona 0142, controle 19.35, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, cotejamento correto, me confirme o pátio PLB. Pátio Guarujá, 3 a bordo. Acionamento táxi decolagem com a torre 18.6, Índia Delta Papá. 18.6 graus. Torre do Salvador, tá 3602, GLS baixou e travou. Estamos para uma milha ainda para sempre. 3602, está visual com campo? Negativo. Gente, reporte visual 050 graus 59. Chove sobre o campo? Negativo agora, senhor. Agora não chove sobre o campo, mas fiz uma olhada. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, 3163, Tanadael cruzando 3000. TAN 3163, contato radar na decolagem, prossegui conforme autorizado, suba e mantenha o nível 380. Para o 380, pode voar Dael, está presente? Autorizado, 3163. Dael, em ascensão para o 380, TAN 3163. 6 para o pushback acionamento. Autorizado, chama para início táxi. Chama na táxi, 63 do nono. Papá, Torres, autoriza ingresso na cabeceira 97? Ingresso, Papá, chama o Nélio, ponto para decolagem, Índia da Papá. Camarada, na cabeceira 9 is 0, ready to take. Stand by for taxi, American. Stand by, American. Passagem do tráfego em posição, Lima Atena 10. Passagem do tráfego em Lima Atena 10, 3304. TAN 3602 ao estado, pouso autorizado, pista 10, vento de 020 graus 05 nós, 1014, agora QNH, TAN 3602. Pouso autorizado no 10, TAN 3. Salvador, bom dia, 5221, ponto de espera, pronto. 5221, mantém o ponto de espera. Vamos pegar o ponto de espera, 5221. TAN 3602, no solo 39, libera a pista próxima interseção direita, assume solo em 121, decimal 9. Próxima direita, 219, obrigado, bom serviço. Salvador, TAN 3602, livrou. 3602, prossiga ataque de Alfa, reporte a Juliette. De Alfa, reportar para a ingresso da Juliette, TAN 3602. Sobre o campo. Net, a porta nave estando, 1992. TAM 3304, livre decolagem pista 10, vento de 040 graus, 05 nós. TAM 3163, chame Centro Recife no 288, alterna 3325. 288, 13325, bom dia, obrigado. TAM 3163. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera, chame 286. Livre táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, 286, janeiro 63, ou não? Marca Line 980, clear taxi via Juliette Alfa. On holding point, contact tower 118, this mouse 6. Follow Airbus 318 of your heading. Okay, Juliet Alpha, holding point 118, this mouse 6, follow Airbus 318, American Airlines. Sua identificação, voe na proa de Mari para a chegada a Mari. Chame quando pronto para descida. Trip 54 no 4, ajuste na 0 no 4. Ok, proa de Mari, 4 no 4. Alguma possibilidade de voarmos na proa de Luna? Controle, pode voar da 275, dá prazer, já vai até 4861. Autorizado, 4861. Trip 5414, possibilidade de voarmos na proa 035. Trip 5414, é possível voar na proa de TAP? Possível. Proa de TAP, 5494. Proa de TAP, 5494. Se quando puder autorizar, faremos na Enduna também. Gente, aguarde. Controle, TAM 3304. Boa, bom dia. Cruza 2400, vale. TAM 3304, contato radar na decolagem. Prossiga conforme autorizado. Subir, mantém o nível 340. 340, TAM 3304. Quando Salvador, Índia Delta Papá. Papa Tango, Índia Delta Papá. Contato radar na decolagem. Saída Gole, submontanha 4 mil pés. Avisou sobre esse cancelamento, conseguir mil pés via Xé. Autorizado, mantenho no mil pés, condições visuais, corredor Xé, Índia Delta Papá. Papá. Paradão no zero, número 2, pronto. 3861, mantenha o ponto, espera. 4861, confirme estimado para pouso. Estimado Guanabia. Para 1310. 1310. 1310, confirme? 00, 1300. Papá, vai prosseguir mil pés até o destino, Valença, confirme? 1254. 302, ingresso. Após o América, ingresso Juliette, portão 7. Após a passagem do América, ingresso Juliette, portão 7, 3602, obrigado. 2, no solo 44, direito no 219. Direito, 219. Reporte farol da barra, Índia Delta Papá. Papá. A base é 4861, confirme? Ao estimado em Guanabi, para 1254, 1254. Ciente, 4861. 61. 982, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Confirme o ponto de modificação das regras. Quando há 40 milhas de Guanabi, 40 milhas de Guanabi, estimado de 1 ou 2, vá 240. 1240. 040 graus, 59. Tempo 5221, autorizado decolagem. É o trip 5221? Chega. Aqui do meu lado esquerdo, aqui praticamente no nariz do avião, tem uma ferramenta aqui no chão, ok? Essa é uma chave inglesa. 23, grato. Ok, tá iniciando a decolagem. 304, submantém o nível 300, tá restrito pelo centro. 300, 304. O nível 3304? 300, 300. Positivo. A base é 4861 no SEMI Centro Recife, 12545, alterna. Correção, 1288, alterna da 3325. A base é 4861. 1288, 3325. Obrigado, senhora. Bom dia. Ok, então ingressa e... Estou aguardando para a decolagem. Ok, obrigado. Ingressa e mantém 6309. 0, o ajuste na 0-4. 050 para 14-5414. Quando... Quantos nós somos da posição? 35414, foi Duna. Duna, obrigado. Chame Centro Recife, 1288, alterna 13325. 228-3325, 3304, boa. Os 47. Mude transponder para 5172, o trip chame controle, 1935. Com 172, chamar o controle Salvador, 35221. Patango, Índia Delta, Papá, confirme efetuando desvios. Muito bom, caso está na frente, matando o pai, já acabei de enviar. Confirme, Índia Delta, Papá. Confirma, de lá para a nação aqui, para matar a raça não poder enviar, está matando o meu pai. Ciente. Força da praia, para o pai. Passando Índia Delta Papá, frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar neste setor. Índia Delta Papá. Controle Salvador, trip 5221, anos, decolado, cumprindo o perfil da saída Gole, a sua escuta. Trip 5221, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado, subir e mantém o nível 200. Ciente, autoriza na proa de gole e liberada a restrição, poder confirmar? 5221, voo na proa de Eval, suba e mantenha 4 mil pés, aguarde para prosseguir na subida. Manteremos a subida, tá? Da proa de gole. O 5221. Ciente. Controle, só para confirmar, entendeu que nós vamos cumprir o perfil da saída agora, hein? Janeiro 63, 9, livre decolagem da 10.